Márcio do Ceará Lima, o senhor autorizar minha parte para início de tarde. Bom dia, tráfico avistado, pista no zero molhada, na lateral sem chuva, vento sul, meia dúzia de nós, altíssimo 17, produto zero, pista zero. Atualizado, pista no zero, gol no 649. Falando que o Ceará Lima, táxi autorizado, reporte na condição da Papá para ligar-se para o seu processo. Quilocia Lima, vento 180 graus, 62 de nós, pista 7 da colagem autorizada. Romeu 15 a Lima, decola 55, controle agora no 2080. Controle em 1-2-0, grato, controlado, fizeram. Salvador, bom dia, Azul 9541, aproximando ponto de espera da 10. Azul 9541, bom dia, pista 10, autorizado a alinhar e decolar, vento 180-049, altímetro 0-7. Vira alinhar e decolar, pista 10, Azul, pista 10, 9541. 41-0-0-0-0-4-0, agora a frequência 90 nesse momento, meu Deus. Bom dia, muito obrigado pelo trabalho. Série da 90, pronto, bom dia. Jotan 3517, pista 190, atualizado alinhada, decolar vento 210 graus, 059, altitude 1097. Autorizado alinhada e decolada 190, 3517. Bom dia, sintoniza a frequência do solo 21 nesse momento para a capitalização. É 3517, declarado ao sul 0, controle 120, decimal 8, 0. 1208, está 3517, dado para a estacionamento autorizado, pode ficar no táxi, está passando o ótimo, está bom. Salvador, bom dia, Gondo 236, próximo ponte de Serra da Unção. Número 233, pista no zero, autorizado, aliás, decolar, verso 2-0-0-0-4. Linda cola, gol 1-2-3. Número 233, agora 27, no controle agora, sequência 120 nesse mal dia. 120, oi, muito obrigado, bom dia, bom. Número 233. Então, o ótimo apagou, os táxis autorizados até o ponte de volta para a faixa, para ingresso, pistão 7, ouça. Apagou-se à esquerda, vem a pista, pode abrir todos os pistolos. É, direita, 3-5. Vamos chamar a espera aí pra fazer a limpeza. Golf, vento 200.04, nossa pista 35, decolagem autorizada para o seu local, tá, por favor. Torre Salvador, bom dia, o azul 4234.0, da 1-0. Azul 4234, pista 1-0 autorizada, alinhar e manter. Ali mantém 1-0, azul 4234. Papatango, Oscar Papa Golf, acione normal, transponder 5042, decolado aos 23, chame o controle agora, frequência 120, 280, tá bom? Tá bom, um abraço. Azul 4234, metro 200 graus, 049, azul já tinha 1007, deve falar aí, autoridade. Azul 4234, colado aos 2D, chama o controle agora, frequência 120, decimal 80, vamos ver. 208, boa. Pastor 3-2, ciente do tráfego, reporte visual com o campo, baixado de trabalho de fábrica. Tá visual, pastor. Pista 0, molhado, sem chuva na vertical, vento 1, correndo, vento 2, 1, 0 graus, 0,62 de 9, no Jardim 07, pista 1-0, ponto autorizado, pastor 3-2. Solos 3-2, autorizado o backtrack, táxi, na sequência via hotel, parte militar. Estacionar a frequência livre, mantém essa frequência até o porto. Solos 3-2, copiou, estaciona a torre. Copiou, vai realizar backtrack, usar no hotel, mantém a frequência até o porto, Solos 3-2. 1755 na ILS, descida 1-0. 1755 está o Campo Verde? Estamos com avistado, vento 12 no 0 grau, 049, pista 1-0. Toma uma olhada para a úmida. 2 autorizado, na vertical sem chuva, vento no o altímetro, 1-0, 1-7, 2 autorizado. 1-0, 1-7, 1-7, autorizado por 1-7. Solos 4-0, libera a pista à direita, chama o solo, frequência 121, decimal 9. 3-9. Confirmação, a condição da pista já está. Está um bem, né? bom dia, 4921, nós estamos visando final, X-Ray, pista 10. Bom dia, 4981 azul, tráfego avistado, cheque sem esposo, pista 10 úmida, vento 210 graus, 049, atingindo 1037, pouso autorizado. 0017, pouso autorizado, pista 10, azul, 4981.